Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Oito dias depois, estamos de volta para mais duas horas de Em Transe. Já sabem, este programa tem realização partilhada. Na primeira meia hora contam com o Ricardo Mariano, na segunda vem o Ricardo Carvalho. Foi um dos discos mais interessantes do ano passado, no que às coisas da música instrumental diz respeito. Chama-se Number One, pertence a Cristina Vansu. Esta edição vem agora remisturada por uma série de nomes de excelência. Destaque para Dustin O'Laren e também Loshill, o Sr. Scott and Morgan, a reinventarem as músicas de Cristina Vansu. Abrimos esta sessão com o disco Number One Remixes e a remistura de Loshill para o original de Cristina Vansu and Instantly Take Effect. Boa noite, bem-vindos. Abrimos a sessão de hoje do Em Transe com a música de Cristina Vansu, remisturada por Lush Hill. Logo a seguir, um projeto novo chamado Brighter Later, uma espécie de homenagem à memória de Nick Drake. Junta dois nomes até agora desconhecidos, Mike Pollard e Joe Raglani, música a assentar sobretudo em drones etéreos. De Two Lances ouvimos Your Verdant Skin. Seguimos com a multi-instrumentista e compositora de São Francisco, Emily Crane, edição com um só tema, chama-se Pretty in Pink. define evil. And the wind is a factor, Howard. This thing is really ripping down here in your Texas area, and here he comes. Cameras are focused upon evil. And the wind is a factor, Howard. This thing is really ripping down here in your Texas area, and here he comes. Cameras are focused upon evil. And the wind is a factor, Howard. This thing is really ripping down here in your Texas area, and here he comes. Momentos finais desta primeira metade do Em Transe. Depois de Emily Crane, entramos na colaboração entre Jacob Newman e David Underwald. Muita coisa a dar música em The Vivid and Muppet. Instrumentos mais orgânicos com as eletrónicas. Ouvimos Upon Awakening. Terminamos com o tema bónus do disco Number One Remixes em destaque nestes primeiros 30 minutos. Falamos de Christina Van Su. E agora, a tocar nestes últimos momentos, The Dead Texan, o projeto antigo de Christina Van Su com Adam Wiltz e dos Stars of the Lid. Vamos terminar com The Adversary of Evil Bud. Seguimos com Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A segunda parte desta emissão de Em Transe abriu com mais uma passagem do projeto de Ben Chesney, os Six Organs of Admittance, um trabalho conceptual baseado nas capelas de Brabant, na Holanda. O álbum chama-se Maria Kapel, aqui a faixa de abertura Annunciation. Seguimos agora com os Future Shuttle. Thank you. Segunda parte da emissão de Em Transe de hoje, com os Six Organs of Admittance, ainda os Future Shuttle, Danny Paul Grody, o polaco Jakajek, e terminamos a emissão de hoje com Benoit Piolard. Os podcasts das emissões podem ser ouvidos e descarregados através de radiotranse.blogspot.com. Voltamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite.